Bom dia, boa tarde. Eu sou o Júlio, ou Julói, e essa é mais uma sessão barulho do programa Curto Circuito Underground. Lembrando a todos e a todas que ainda estamos em sintonia no FM e que em breve voltaremos a usar essa ferramenta que é tão importante aqui para a gente da Rádio Aconchego, certo? Mas por enquanto, continuamos firmes e fortes no blog, que é o radioaconchego.milharal.org, e lá você pode escutar esse programa e outros programas da nossa grade de programas, não é isso? E também você pode baixá-los para você escutar lavando louça, você escutar estudando, você escutar correndo, você escutar fazendo nada, enfim. Sem mais delongas, vamos hoje direto ao assunto, né? Que é, vamos aí para a segunda parte do Subterrâneos do Nordeste, em que a gente faz um papel aqui de recuperar bandas aí que por muito tempo passaram despercebidas aí pelo grande público, né? Mas que tiveram importância aí dentro da sua época. Muitas dessas bandas já acabaram, outras ainda continuam a tocar. E é isso, Subterrâneos do Nordeste, parte 2. Todo mundo tá ligado, né? Continuamos ainda em pandemia do coronavírus, nesse 2020 maldito, né? E que essa pandemia aí já muita gente já adoeceu com ela, continua pegando, mais de 170 mil mortos contabilizados aí no Brasil. E dentro da equipe aqui do Curto Circuito Underground não foi diferente, né? Nosso amigo Felipe contraiu o vírus, mas felizmente tá bem, tá se recuperando legal em casa, fazendo o que o figurino pede. Né? E hoje voltaremos com a participação desse grande amigo nosso, né? Meu amigo, meu grande amigo Felipe, que fez aí a seleção musical, né? Foi o cabeça aí dessa sessão barulho Nordeste, Subterrâneos do Nordeste, parte 2. E já vamos aí, né, nas duas primeiras bandas, né? Duas bandas de Campina Grande, o Kruger e o Nefastos. E o Felipe já vai ter uma palavrinha aí pra desenrolar pra gente aí. Fala aí, brother. Salve, salve, amigos da Rádio Aconchego, que nos acompanham aqui no Curto Circuito Underground. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe e faço parte do Curto Circuito com o Júlio e Gosma. Né, nas últimas semanas eu tive que ficar afastado devido ao Covid que me atacou. Mas aí já estou na fase na final desse ataque, dessa doença. Né, deu tudo certo. Embora as últimas semanas não tenham sido fáceis, mas aí estou aqui numa recuperação, né? Não estou 100%, mas é questão de tempo aí essa recuperação, né? Estamos aqui hoje no Sessão Barulho com o tema Nordeste Subterrâneo, onde fizemos uma seleção de bandas que vieram lá dos anos 80, né? Do princípio dos anos 80, atuaram nos anos 90 e algumas ainda ativas aí, né? Viemos sair com alguma surpresinha aí para vocês. Espero que todos gostem, né? E no primeiro bloco aí de bandas, vamos começar aí com Kruger, de Campina Grande. E logo na sequência, o Nefastos, que também é de Campina Grande, né? E para começar aí o ataque de hoje, desse nosso Nordeste Subterrâneo, vamos começar aí com o Kruger, né? Com a faixa Subconscious Visions, do álbum Turn to the Deaf, de 2001, né, que foi lançado pela Destroy Records. É o Kruger, que é de Campina Grande, mas hoje em dia eles são radicados em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E logo depois tocaremos o Nefastos, que também é de Campina Grande, né, uma banda de 1986, né, com as faixas Animal e Torture Ray, ambas do disco Eternal Eyes, né, que foi gravado pela lançado pela gravadora Whiplash Records, do Rio Grande do Norte. O Nefastos é, pelo que eu vi assim, né, em documentários, aquele Recife mesmo, Pesado, por exemplo, e alguns falais antigos, sempre comparecia ao Recife, né? Mas uma dessas apresentações, creio que a mais especial, foi a abertura para o show do Creator, no Clube Nato Capibaribe, em 1992. Creio também que o Nordeste em peso compareceu, né, para esse grande espetáculo. Vamos lá, Kruger e Nefastos. Thank you. Thank you. voltamos aqui, né, com o Curto Circuito Underground, Sessão Barulho, e essa é a edição número 9. Já, logo menos estaremos aí na décima já, né? A edição passada aí foi apresentada pelo nosso brother aí, o Osma, né, que é o editor aí, o cara que dá força de vontade pra gente fazer isso aí mesmo, de fato. E o Faz Tudo, né, que o cara apresentou aí de forma super competente. Tivemos aí a participação na edição passada da nossa amiga Carla, minha amiga pessoal, Carla, né, e de Filipinho também, que tá aí. E massa ter você de volta, Felipe, né, aí no programa. Estamos fazendo um teste de gravar cada um em casa, claro. O Felipe não está gravando aqui com a gente, está por casa. Mas em breve ele estará com a gente aqui, tomando a cervejinha de leve e escutando o som, né? O que a gente gosta de fazer, de conversar. E é isso, Kruger, né? Primeira banda aí de um disco que, ao que parece, é um clássico aí dos anos 90, né? Mas ele foi relançado em 91, em 2001, a banda de Campina Grande, que foi para o Rio de Janeiro, Volta Redonda, né? Para tentar a vida lá, né? Porque eu acho que em uma certa época ainda se conseguiu viver de música no país, né? Assim, música underground, metal, punk e etc. Suas adjacências. Mas a banda que eu só tinha ouvido falar de nome aí foi uma indicação do Filiposo, né? Banda foda, eu gostei muito. Eles abusam e abusam aí da alavanca aí na guitarra. E era uma coisa marcante aí, anos 90 aí. Muito foda. E a outra banda, né, Fastos, segue uma linha de thrash metal aí, também com a forte influência do Sepultura, é nítido, né, dos anos 80, também de Campina Grande, uma banda muito foda. E é isso, começamos aí Trash Death Metal no talo aí. Deixa eu falar de uma coisa muito importante aqui, que é o financiamento coletivo aí da Rádio Aconchego, Rádio Comunitária Aconchego, que você pode fazer através do blog, né, que é o radioaconchego.milharal.org. Lá tem uma aba lá no site, na parte direita, no blog, que é doe, né, que é uma doação que você pode fazer de qualquer valor, tanto para a rádio, tanto aqui para o Curto Circuito Underground, Sessão Barulho, ou para qualquer outro programa da rádio aí que de repente você escute, que você acha legal, que você acha importante contribuir, né, com a mídia alternativa, livre, aqui em Recife, e que a gente divulga, né, obviamente, programas, ideias aí de outras rádios, outras iniciativas libertárias aí. E é isso. E vamos já para o segundo bloco de músicas, né? Vamos aí para a terceira e quarta música da Ânsia de Vômito, uma banda aí que historicamente é uma banda de São Luís do Maranhão, né? E de uma importância gigante para a cena de death, de grind aqui no Nordeste. Talvez uma das pioneiras aqui do Maranhão, né? Dentro desse estilo. Ânsia de Vômito, que logo depois foi tentar a vida também, no caso, como rolou com o Kruger, no Rio de Janeiro, aí para tentar uma vida melhor e tentar, de repente, viver do underground. Mas Ânsia de Vômito aí, que é uma banda que existe até hoje, Niterói, Rio de Janeiro, atualmente, né? E uma importância, como eu falei. E em seguida, vamos de Zona Abissal, que foi uma indicação aí também do nosso amigo Felipe Oso. E uma banda aí clássica de heavy metal, e que eu achei também que tem muita pegada de rock progressivo. Uma banda da metade dos anos 80 de Salvador, e que foi seminal aí pra surgir de repente bandas como Headhunter DC, né? Uma banda que foi da mesma época, de uma banda chamada Crânio Metálico também. E muito foda. É isso. E Felipe tem uma ideia aí também pra dar pra gente. Fala tu, Felipe. Porra, eu confesso, Júlio, que tem sido uma experiência um tanto quanto estranha, né? Gravar em casa, né? Nesse isolamento, nesse confinamento forçado, né? Por essa razão aí mesmo de estar doentado. né? Mas vamos aí na sequência aí, né? O próximo som aí é uma banda aí que eu tenho um carinho especial, né? Banda de São Luís do Maranhão. E tem um nome lindo também, né? Que é o Ânsia de Vômito. A banda de 1991, né? A banda lá de São Luís do Maranhão. Que é mais uma banda onde os camaradas partiram lá pro sul do país, pro sudeste do país, né? Hoje eles vivem lá em Niterói. Acho, hoje não, né? Há mais de 20 anos, assim, desde que eu conheço o Ânsia de Vômito, que eles são do Rio de Janeiro, são radicados no Rio de Janeiro, né? E a faixa do Ânsia de Vômito, que vai tocar agora, é a primeira faixa do primeiro disco, né? It's Time for to Remember, né? Que é Oceans Poisoned, né? Oceanos Envenenados. E na sequência, New, né? Também do Ânsia de Vômito. E depois do Ânsia de Vômito, vamos tocar aí o Zona Abissal, né? De Salvador, Bahia, né? Que é a nossa banda mais antiga de hoje, desse Nordeste subterrâneo, né? Com faixas do seu primeiro disco, né? De 1989, né? Primeira faixa chamada Xadrez Social e depois Tempo Passado, né? O Zona Abissal aí, que é uma banda de heavy metal tradicional, tradicionalíssimo assim, né, em português. Me lembra muito o som do Overdose, quando cantava em português. Harpia, por exemplo, né? Vulcano, também quando cantava em português. Depois aí o Zona Abissal passou a ficar um pouco mais conhecido, né? A cantar em inglês, né? Teve até um disco produzido pelo Michael Hoffman, né? Que, do Soldon. Então vamos aí. Ânsia de Vômito e Zona Abissal. Mete bronca, Gosma. pessimismo. Cravado no peito um desejo mais perto. Procuro entender o que dizem. Prometem o pão. Palavras explicam palavras. depois de duas cipoadas aí do Death Grind da ânsia de vômito e do Heavy Metal aí da Zona Abissal, voltamos aqui com a sessão Barulho, edição número 9 do programa Curto Circuito Underground, aqui na Rádio Comunitária Conchego. Né? Lembrando que funcionamos aqui na... estamos só no blog, né? radioconchego.milharal.org. E como falei anteriormente, lá você pode escutar esse e outros programas da programação e também fazer o download de qualquer um episódio aí, qualquer um programa que esteja na nossa grade, né? É importante você lá curtir, compartilhar, divulgar a rádio independente, comunitária e livre. Vamos logo agora para o terceiro e último bloco de músicas, né, que hoje a gente está tocando aí para manter a linha do programa de hoje. Vamos aí de Heavy Metal e Thrash Metal, com as bandas Avalon, de Teresina, do Piauí, e a Mega Hats, clássica, também de Teresina, do Piauí. É uma cena efervescente aí, pelo que eu li aí, nos anos 80. As duas músicas fazem parte de um split que elas lançaram entre si. Né? Ou seja, isso significa que a cena estava se movimentando também e na época aí dos anos 80. Aqui no Nordeste, muita gente pensa que só se lançaram coisas no Sudeste, né? No sul do país, mas assim, o grau de importância do Megaheads é muito alto, assim, há um estilo, né? E principalmente uma região que costuma não ser muito vista, né? Na grande mídia, não se fala muito do Piauí, não se sabe por quê, porque certamente, além de um grande heavy metal, Piauí tem muitas outras coisas legais para se falar, musicalmente falando, né, também. E muito foda tocarmos bandas aqui do Piauí, Avalon e Mega Hats. E aí, galera, estamos de volta aí com o nosso Sessão Barulho de hoje, né, especial com o Nordeste Subterrâneo. Estamos chegando aí ao terceiro e último bloco do programa, né, e nesse terceiro bloco aí traremos duas bandas do Piauí, né, de Teresina, né. A primeira delas é o Avalon, né, que é a banda de 1987, banda de thrash metal, banda que era promissora na época, né, tinha lançamentos, né, e a exemplo do Lance de Vômito e do Kruger, eles também tinham mudado para São Paulo, né, em busca de melhores qualidades de gravação, visando um voo, né, a nível mundial. Né. Só que aí, quando a banda estava pronta para decolar, né, se preparar para turnês, etc. e tal, um dos integrantes acabou deixando a banda, né, se mudando para os Estados Unidos, e o pessoal ficou a ver navios. Né, mas isso aí não foi motivo para a banda acabar. Eles continuaram lançando coisas e tal, mas a época era aquela, né? Vamos tocar aí uma música aí do split do Avalon com Mega Hats, que é uma outra banda de Teresina, Piauí, né? E tocaremos aí na sequência com a música Stop the Fire, né? Que é do Avalon. E para encerrar o Sessão Barulho de hoje, traremos aí o Mega Hats, né? Que é uma banda de 1985, uma banda também de Teresina. A Mega Hats é uma banda que tem uma discografia mais extensa, né? Tinha participado de shows de grande expressividade na época, né? Num festival chamado Setembro Rock, né? Abrindo para o Voodoo e o Dorsal Atlântica, e também o Viper, né? Só que o Viper é aquela banda do André Matos. Só que o André Matos não pôde ir tocar porque a mãe dele não deixou. Incrível, né? Então, esse festival, o Festival Setembro Rock, né, é um festival importante assim, na cena piauense, em Teresina, que foi um festival que impulsionou o surgimento de bandas, né, no Piauí. Né, assim, para quem quiser ficar mais informado aí, acompanha aí o documentário, que eu achei sensacional esse documentário. Né, um documentário chamado Aridez. Metal Muito Além do Fim do Mundo, esse é o nome, né? Metal Muito Além do Fim do Mundo, né? Só corrigindo, É que é um documentário aí do diretor Eric Miranda, né? Assim, é o que deu pra entender, né? A cena piauense, apesar de todas as dificuldades, né? Foi uma cena que conseguiu produzir discos, né? Foi uma banda que divulgou as suas bandas, né? Pra Brasil afora. Então, é isso aí, né? Foi aí que ficou essa influência pra bandas aí. As bandas que, por exemplo, que eu conheço, né? Que é o Monastério, uma banda foda assim, de Doom, do Metal, né? O Bode Preto, conhecidíssima fora do Brasil. Talvez mais conhecida na Europa do que aqui no Brasil, né? Bode Preto, que é daquele cara lá que tem a banda de hardcore chamada Skate Aranha e tal. Enfim, né? E tem a banda aí do Ramon Miranda, brother Ramon Miranda ainda, né? Que é o Hell Poison, Eternal Violence, com meu amigo Hudson, né? Que hoje em dia mora aqui em Recife. E o Cadaverize, né? Que é outra banda de Teresina Piauí, né? E é isso aí. Vamos lá de Megaheads, Mete Bronca Gosma. We'll be right back. Depois dessas aulas aí de Heavy Thrash Metal, Avalon e Megaheads, um split aí lançado nos anos 80, com duas bandas piauienses, muito foda, né? E queria tocar aqui que a equipe do programa Curto Circuito Underground, vocês são barulho, sou eu, Júlio, né, que apresento aqui o programa normalmente, faço a seleção musical e o roteiro. É, Filiposo, que faz a seleção musical e hoje apresentou aqui comigo, né, participou. E o Diego Gosma, que é o nosso editor, né, o nosso quase faz tudo, digamos assim. Edita, mixa aí esse áudio que você está escutando. E também posta no blog, né, porque ele também tem essa tarefa aí e executa muito bem. E é isso. Muito obrigado aí, Felipe, pela participação. É bom tê-lo de volta. Melhoras, né, saudade aí de a gente conversar, tomar cerveja, né? Conversar papo em dia, né? Falar de banda, falar de cena, falar mal de certas cenas de vez em quando. E é isso. Seja bem-vindo sempre. Até a próxima semana, cara. Bem, galera, essa última música que tocou aí, que eu esqueci de anunciar, né, na última fala, ela se chama Techno Death, né, que é do split do Megaheads com Avalon. Né, espero que tenham gostado aí. E até uma próxima oportunidade. E aí, voltando a salientar aí, no aviso aí, né? Que tenham cuidado, né, com essa questão aí do Covid, do corona. A galera tá vacilando muito, né? Andando sem máscara, não tá usando as proteções básicas, né? E é esse aviso que eu quero deixar aí pra você. Eu tava naquela conversa, eu acho que já tive o Covid, quando tinha sido uma gripe lá, né? Só que agora o danado veio botando pra quebrar e não é nenhuma gripezinha não, velho. A parada é valendo, né? Então aí, preservem a vida de vocês aí, de quem tiver ao redor de vocês, né? Tome cuidado com essa porra. Tá massa, galera? Um grande abraço aí, um salve aí pra Júlio, pra Diego Gosman, né? Pro pessoal da Rádio Aconchego, né? Que é o Fernando e a Priscila, né? E muito obrigado aí mais uma vez pelo espaço aberto, cedido aí pra execução do Underground Independente. Tá massa? Valeu, galera. É isso, Felipe. Valeu, valeu. Abraço. E deixar meu abraço a você aí, que abre seu ouvido, né? que clica lá no site, né? Abre o site, escuta aí o programa, né? Tem essa estiga de escutar coisa nova, coisa velha, né? A gente toda semana está tocando bandas diferentes, está evitando repetir bandas, porque a gente sabe que existe uma imensidão de coisa boa no mundo, de som bom, de banda foda, né? De iniciativas legais e tal, como por exemplo, semana passada falamos aqui da Antispecie Chazine, né? Cabeçada aí pela nossa amiga Carla. E é isso, estamos aqui abertos a sugestões, críticas, né? A Sessão Barulho, o programa Curto Circuito Underground, tem essa preocupação de pegar um recorte de algum lugar, de algum espaço, de algum estilo de música, de algum selo, de repente, e falar sobre ele a partir de experiências pessoais, a partir do que a gente pesquisa também na internet. E é isso. Muito obrigado a você aí que está escutando e que vem escutando o programa Curto Circuito Underground, Sessão Barulho. É isso. Forte abraço para todos e para todas. Fiquem com a programação da Rádio Aconchego.